3399, estamos no centro Recife, 1251, na TERN 13325. 251-3335, 3399, bom dia. Alterne 13325. 3325. Alô, bom dia, é o Edgeto Juliette Lima. Este é Juliette Lima, bom dia pra você. Juliette Lima para reboque do pátio 3 para o pátio principal, posição 1. Para o reboque, Lima. O pátio 3 para a pátio principal, posição 5. Copiado, isso que o Juliette Lima autorizado. Reboque do pátio 3 para o portão 5, mantendo a escuta constante. Reporte ao término, isso que Juliette Lima. Reporte ao término, Lima. Juliette 1, reboque finalizado. Bom dia, obrigado. Luciano Lima, obrigado, bom dia.